Não sei se preparou ainda, mas só tem um mês que a gente tá ficando, a gente tá gostando. Até parece um ano. É que o seu abraço tirou a graça de outros abraços sem falar, que além de tudo beijo é diferenciado. Eu tô apaixonado. Namora, nós namorando, mas é cada indireta que dá. Fala os peixes, língua e pá, um damasco no carro e pá. Só nós dois no escuro encostado no muro no fim da balada. Namora, nós não namora não, mas é cada indireta que dá. Fala os peixes, língua e pá, um damasco no carro e pá. Só nós dois no escuro encostado no muro esperando quem vai pedir pra namorar. Quem tá feliz dá um grito aí. É que o seu abraço tirou a graça de outros abraços sem falar, que além de tudo o beijo é diferenciado. Eu tô apaixonado. Namora, mas não namora não, mas é cada indireta que dá. Fala os beijos de língua e pá, usa massa no carro e pá. Só nós dois no escuro encostado no muro no fim da balada. Namora, nós não namora não, mas é cada indireta que dá. Rola os beijos de língua e pá, uns amassos no carro e pá. Só nós dois no escuro encostado no muro no fim da balada. Namora, nós não namora não, mas é cada indireta que dá. Rola os beijos de língua e pá, os amassos no carro e pá. Só nós dois no escuro encostado no muro esperando.